Hey, huh? Sleepy mommy. Sleepy Matt Fisher. Neles todo dia. Tambazão parou piranha. Sleepy Matt Fisher, me chamam assim. Não quero agradar, eu sou fiel a mim. Eu só faço a porra que eu tô afim. Carinha de anjo, atitude ruim. Minha pele é linda e meu cabelo é bonito. Crocância com esse novinho. É gitolinho, azulzinho. Quero ver o pinto bofinho. Slav, esse é o meu tio. Eu falo que eu quero, eles ficam bolados. Bof, tu anda e fala quadrado. Eu não fodo com esses negros mandados. Foda-se seus crias e seus aliados. Vou te amassar igual back do Marquinhos. Não entra com a vadia, tupiniquim. Eu trato os meus oponentes assim. Tô na linha de frente, tu tá de cantinho. Tribalinhada, vê o tá. Me comparar, eu não vou gostar. Tô no teu pesadelo, melhor acordar. Kruger VU vai te pegar. Tribalinhada, vê o tá. Me comparar, eu não vou gostar. Tô no teu pesadelo, melhor acordar. Kruger VU vai te pegar. 1, 2, 3, 4. Seu novinho tá no meu prato. 4, 5, 6, 7. Contei o buff, rolo tete a tete. 7, 8, 9, 10. Eu sou cafetina pelos meus anéis. Me quero no time dele, eu sou camisa 10. Ele chupa todos os dedos dos meus pés. Meu rabo é tão grande, tu vê pela frente. Meu peito é mais duro que os seus dentes. Tu é delicada, eu sou consistente. Se tu é vapor, eu sou a gerente. Tem bala igual tirão de remetente. De todas essas minas, eu sou a mais quente. Quer tentar comigo, você é demente. A malvadeza, ela é mais pra frente. 1, 2, 3, 4. Seu novinho tá no meu prato. 4, 5, 6, 7. Com teu puff, rolo tete a tete. 7, 8, 9, 10. Eu sou cafetina pelos meus anéis. Me tá no time dele, eu sou camisa 10. Ele chupa todos os dedos dos meus pés.